Miami Zulu 3, Solo 35, livra direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão número 7. Via na frequência Alfa Juliette 7963. Bravo Lima, autorizado até o portão 2, reporte alterno. Seguinte, reportando alterno, Mike Bravo Lima. Hotel autorizado início do reboque, champanhe ingresso no pátio principal. Salvador, está na 62 na ponte do município, para curta para lá. coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus na retaguarda, autorizado chamar para o táxi. Estou confirmando essa mensagem que eu estou chamando a solo. Afirmo, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus na retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chamar para o táxi. Para o táxi após a passagem do Airbus na retaguarda, mais o pushback, vai manter posição, aguardar para o reboque. Pessoa, que é o TAM Mike Bravo Lima, informando o término do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Sim, bom dia, frequência livre, Mike Bravo Lima. Salvador, Xané 62, Mono, com 1-2-8 a bordo, autonomia 40-30 e alterna galhão. Vamos colocar. Gente, 1-2-8 a bordo, altímetro 1-0 no Uno, táxi via India Alpha, bate pronto, bate espera. India Alpha, bate pronto, bate espera, Xané 62, Mono. Mono. Está autorizado até o portão 1, reporte alterno. Seguirá no reboque, reporte alterno, alterno. Autorizado. Salvador, Xané 6251, pronto, pode esperar da 1-0. Xané 6251, linha decola da 1-0, vento 090 graus, com 7 nós. Linha decola da 1-0, Xané 6251. 5-1, decolado ao 5-1, no controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, está chamada presente, grato, um bom dia, Chanelle, 2 ponto. Controle Salvador, bom dia, Chanelle, 2 ponto. Chanelle 251, bom dia, contato radar na decolagem, perfil arbor, nível 3 de 0. Poderia confirmar para o Chanelle 2 ponto? Contato radar na decolagem, autorizado perfil da saída da EL, nível de voo 3 de 0. Daniel 3-0, Chanelle 2, ponto. Controle Salvador Chanelle 2 Fono. Cecília. Tem a possibilidade de voar Leda da presente? Autorizado. Grato, Leda da presente. Bom dia, frequência livre, Alfa Yankee Hotel. Para 2.593. 5973, isso para 2.000, livre aliança e aportamos o cruzador. Ipanema 251, chame Recife, 251, alternando 13395, boa viagem. Observador, azul 6963, informação hotel, autorização para Campinas. Bom dia, autorizado a chegar da Mari, desça para 3.000 pés. Sem restrições, ajustado no zero no ONU do presente, autorizado para hoje, Duna. Prole 119.35, aciona 5046, coteja. Autorizado Campinas, liga 340, Fera da El, Leda Bridge, decolando 1-0, curva direita, controle 1-935, transponder 5046. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Tá pronto, já na posição 7. Autorizado, chama para o táxi. Tem, liga pushback, sonamento, 4693. Oi, Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, a parte externa. Ciente livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 4 nós, altímetro no 0-1. Livre pouso, 5-9-0-3. Thank you. Romeu 73, solo 03, livra direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. A bordo, altímetro 10 no 1, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. Autorizado Galeão, nível 360, via Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.35. Aciona 5061, no coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. 5973, parte via Alfa Juliette, parte 3, posição 9. Alfa Juliette, parte 3, posição 9. Zoom 6963, a linha decola da 10, vento 100 graus com 4 nós. 63, decolador 08, controle 19 decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 6963, decolado. Azul 6963, bom dia, contato radar, saída da Elnif 3.0. 3.0, qual a valenda da presente? Autorizado. Ok, valenda, obrigado. Minha 212, chame a torre em 2895, dá pouso. 2895, minha 212. Oi, Salvador, bom dia, chame a torre 6219. Check trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 4-9, altímetro no 0 no 1. 0 no 1, trem baixando, travando, chama 2 no 2. 6212, solo 15, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 129, 29. Ô Salvador, bom dia, Senhora 6212, livrando. 6212, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Azul 9963, chame Recife, ano 251. Equipe de solo me chama para o táxi no 961. Sobre 597, bom dia, para chegada Bonsi, voe na cruz de Bonsi, descendo para 4.000 pés sem restrições, registrado 901. Autorizado. Geral 9970, bom dia. Apesar da chegada Mari, desça para o nível 050. Salvador, táxi voo 1961, aguardo 98352, alternativa Campinas. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar torre 1895, ajuste 1011. 1011, não ajuste. vai pelo pátio, Índia e Alfa, até o ponto de esperada 10-14-1895, Gol 961, cuidado e bom dia pra senhora. Bom dia. Qual é o número de voo? 2 na aproximação. Sente autorizado. Reporte apenas por quantas milhas chamou na Farambu de Rio Grande. Decola da 1-0, vento 090 graus com 3 nós. Vai autorizar o voo. Senhora 9-9-0, tem como fazer o livro para 2-3-0 nós? São 3-5-1-7, como foi de manter presente pelo silêncio para mais próximo do ano, número 1 na aproximação. Novembro ao solo Salvador. Tá ok, confirma apenas a radial de saída. Bom, se descer, mantenha 060. Autoridade de Salvador e Piau 065, radial 242, sai inicialmente corredor Axé, exito meu pé até o farol da barra, após conforme autorização do controle. O código transponder 5067 e o controle 119.35. Decolado aos 24, controle 119.35, bom voo. 961, controle 1935, obrigado, bom dia. Bate 504 a bordo, ciente. Acionamento táxi decolado agora com a torre em 11895, exo novembro, confirmando transporte enfermo. Gol 961, bom dia, Gol 961, Dael Leda Brilha, 2000 por 360. Se possível aí, por gentileza, pode levar. Salvador, muito bom dia, Gol 961, 3000 por 360 na Bahia Leda Bridge. Prode, Leda aí, por gentileza, se possível. Uma 961 no 30 pro Leda. Leda na proa, 961 da Gol, obrigado. Prossiga. Altimetro 001, livre taxa, chama para o ingresso. São 3597 para sequenciamento, curva esquerda na Pro 235, limitada pelo localizador. Do 4040 autorizado com fins, liga de voo 340, via peso Lula 6, Dael Leda Bridge é a subida, Dael Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira no zero, código transponder 5074, controle 119, decimal 35. Perdeu contato com o controle, já está feito, lógico, pode. Confirme. Chamamos o controle diversas vezes, não responde. 1895. Controle está em 1935. Não, desculpa, 1935. Eu chamei diversas vezes, não responde. 040, configura o código 5074. Action para posicionamento. Seu reporte, Duna. Nós já estamos abaixo do que foi autorizado anteriormente, 2000 pés. Estamos passando 3700. A gente tem um tráfego já uma milha e meia de Duna, já abaixo do 050, vai manter o 040, 3597. Vamos ter que subir então. 3597 subindo para 4000. Plano 3597, controle Salvador. Controle, plano 357. Plano 357, como recebe o controle? Agora alto e claro. Sente, dá presente então, curva direita na proa 250, limitada pelo radial 300 de Salvador. Direita 250, limitada pelo 230 de Salvador. O que aconteceu que mudou a nossa sequência, cara? Federal, plano 357, copiou o controle? Estou ativo, tá voando na proa 250, subindo para 4000. Sim, integrado. Pode prosseguir para 2000, Sideral? Sideral 9970 autorizado, desce para 2000, reporta no localizador. Gente, eu reporto, peraí. 135 no 7, reduz a velocidade para 200 nós e dá presente em relação à navegação, vem na proa de Duna. Duna, já está com velocidade mínima, 35 no 7. Sideral 9970, complete procedimento, chame torre em 11895. 295, obrigado. 2.357. Autorizado, desça para 2.000 PS, livre LS, reportando o localizador. Apenas para informação, informa a aeronave na sua posição de 10 horas no momento, 5 milhas, mantendo 2.000 PS com 1.709 de ground speed. 357, copiou? Afirmativa, a senhora está recebendo bem? Agora sim. O November, temos a aeronave já na final, vai manter posição alinhada, estimado 1 minuto e meio. A 35 no 7, pro de Duna, autorizado ILS, conforme instrução do controle. A 35 no 7, copiou. Em 1895, reduzindo para aproximação. 295, bom dia. Bom dia. Correção 357, agora retornado, está interceptando o ILS, reduzindo para aproximação. Gente, intercepta o ILS, reparte externo 3597. São 3171, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos 360, via para Zulu no meia, Bravo até Zulu, Trivia, após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5072, controle 119, decimal 35. Rodona 09. November, vento 080 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 1, olho decolar dando 7, atento a estrela de turbulência. 5 gente, aguarde pista livre, vento 080 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 1. Sol 9970, solo 134, livra direita, solo 121, decimal 9. Sol 35 no 7, vento 080 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 1, livre pouso não no 0. Pousão 90, 357. Recusou o November, decolador 35, controle 119, decimal 35, bom voo.